Terça-feira, 21 horas. Olá, boas noites. Sejam bem-vindos. 18ª emissão do Pedal de Destrução. Abrimos com o projeto francês White Night Ghosts, da Crane Records. A faixa Decadence é o segundo tema do EP Joy, de 2013. Já a seguir, misturados numa fusão entre um noise pop misturado com um post-punk e um travezinho de shoegaze, tiramos do EP Ministry, de março de 2016, o tema No More Sorry, que pertence aos russos Supernova 1006. Fiquem por aí. Obrigado pela companhia. Happy Fallen é um projeto a solo de Neil James, músico respeitadíssimo no movimento alternativo de Manchester. Já tocou com músicos como Craig Gannon, dos Smiths, ou Stella Grundy, dos Instatela, entre outros. No registro Garage Rock, mostra-nos Hey Alligator, tema fresquinho já deste ano. Vamos ouvir. We'll be right back. Alinhamento sonoro eclético, onde nada é escolhido ao acaso. Pedal de distorção. Abrimos esta sequência de três com os gregos Dead Clouds. Lançaram o álbum homónimo em outubro de 2016. A faixa que ouvimos foi Pulse. Já a seguir, de Manchester, Horse Beach, com o tema Beauty and Sadness, tema que dá nome ao álbum que vai sair em março. Num registro muito parecido com War on Drugs, vamos ficar os Horse Beach. E logo a seguir, o ex-frontman da banda Toy Soldiers, Ron Gallo, entra no pedal de distorção com um garage rock pesado, com múltiplos riffs de guitarra muito arrojados. Um rock and roll muito bem feito. Vamos ficar com Young Lady You Are Scaring Me, do álbum Heavy Meta deste mês. Yeah. ceiling will have a bunk bed by the bed. You'll line my mattress with nails, one, four, every time something psycho came out of your mouth. Your cavern eyes are praying, your scarlet lips have sent a sales pitch for the circus in your mind. Shrine dedicated to the prince of the last of your nine lives. She's waiting in the darkest corner all night until I closed up shop. I turned out the lights. Then she begged for me to drive her home. I thought about the Kensington Strangler as I was about to say no. I said, no need, get out, take your purse. Terceira edição do Festival A Porta. De 30 de maio a 4 de junho, todos os caminhos vão dar ao coração da cidade de Leiria. Concertos, exposições, workshops e muito mais. Festival A Porta, um festival para todos. Pois é, outra super banda que nos visita na terceira edição do Festival A Porta, que se realiza de 27 de maio a 4 de junho, são os The Poppers. Com um fantástico álbum de nome Lucifer, vamos ficar no pedal de distorção com a faixa In The Morning. Come on over. um programa de Ricardo Ribeiro. A faixa que vamos ouvir a seguir está inserida num tributo a Joy Division que tem como nome Day of the Lord, elaborado por projetos portugueses, projetos esses onde, liderado por Sérgio Pereira, tem como nome Morte Psíquica, dono de uma voz notável. A faixa Heart and Soul também é enriquecida com grandes linhas de baixo, pertencentes a Tiago Borrões. Aconselho-vos a fazer silêncio, que se vai ouvir Joy Division pela mão dos Morte Psíquica. E logo a seguir, Forever Grey, do Michigan, Morte-nos a faixa Sutherland. Pedal de distorção. We'll be right back.

um programa de Ricardo Ribeiro. Terça-feira, 21 horas. See Pedal de Destrução, um programa de Ricardo Ribeiro, onde nada é escolhido ao acaso. Avançando para o fim da 18ª emissão, agradecendo a vossa companhia, deixo-vos um tema fantástico dos leirienses Nice Weather for Ducks. Podemos encontrar Punch, última faixa do último disco da banda, Love Is You and Me Understand the Night Sky. Até para a semana. Muito obrigado por terem ficado aí. Beijos e abraços. So Pedal de Distorção. Um programa de Ricardo Ribeiro. Terças-feiras, 21 horas.